Quero orar. Pai, tudo isso aqui é teu, Deus. Essa igreja é tua. Cada um de nós aqui, Senhor Jesus, somos movidos pelo teu Espírito Santo, Deus. Nada disso, sabe, Senhor Deus, seria possível se não viesse do Senhor para as nossas vidas. Essa igreja, Deus, só existe porque é a tua vontade. Nós só estamos aqui pela tua soberana vontade, Deus. Deus, eu peço que nessa noite, Pai, aquilo que o Senhor trouxe para o meu coração, que o Senhor leve para o coração da tua igreja também, Deus. Que o Senhor possa falar mesmo, Senhor Deus, das nossas vidas. Que o Senhor possa ministrar, encontrar em nós um coração fértil, sabe, Deus? Que a gente possa ser movido mesmo pela tua palavra, Pai. Eu entrego essa noite nas tuas mãos e digo mesmo, Deus, porque sem o Senhor, Pai, nada, nada, Deus, do que eu disser aqui vai ter algum valor. Eu entrego mesmo para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero ler Mateus 24. 24, começando lá no versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Amém? Quem estava aqui na semana passada na igreja assistiu aquele vídeo que o Pipe passou aqui? Então, eu acho que quem não esteve aqui, procure isso lá na comunidade, ele postou. É muito importante que toda a igreja assista aquilo lá. É muito importante mesmo. As coisas que aquela mulher falou são coisas que precisam estar na nossa mente e mover a nossa vida. Ela denunciou, ela alertou, ela exortou, e a gente precisa disso como igreja. Então, aproveitando aquele vídeo lá, eu quero... É que, assim, eu aprendi uma coisa com o meu pastor. Quando você não sabe o que falar, passa um vídeo. É maravilhoso isso, né? Mas é brincadeira. Esse vídeo que eu vou passar aqui, eu achei, assim, muito, muito legal as coisas que o Caio Fábio falou. Então, assim, se você tiver qualquer preconceito, tira agora. Tira agora. Tudo que você já ouviu falar do Caio Fábio, tira também. Eu, particularmente, admiro. Ele é um homem de Deus ainda para mim. Gosto muito das coisas que ele prega e das coisas que ele fala. Gosto mesmo. E eu vou passar... O vídeo tem 12 minutos, é bem rapidinho. Mas eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção. Amém? Aquilo que aquele rapaz estava lendo era uma carta de uma mulher que era membro de uma Assembleia de Deus. Quem sabe viu essa semana aquele pastor que foi preso lá porque foi acusado de estupro. Todo mundo viu essa notícia? Marcos Pereira é o nome dele, pastor assembleiano. Ele foi preso, né? Foi divulgado lá. Ele foi acusado de estupro. E essa mulher, ela manda essa carta e fala que ela sabia, né, das coisas que aconteciam ali. E o que a gente vê é aquilo que a gente leu ali em Mateus. A igreja sendo atacada, perseguida, tentando ser destruída de todas as maneiras possíveis. Essa semana também teve lá a notícia daquele rapaz que é vocalista daquela banda lá, que mandou matar a mulher, não é? É, esses viram, né? Pois é. A primeira coisa que a gente pensa, meu, o cara era cristão. O cara é cristão. O que aconteceu? Né? Como é que pode? A gente fica indignado. Aí você abre o Face e você vê lá as pérolas daquele pastor lá do Marcos Feliciano. Cara, é uma notícia atrás da outra. Sempre. É só você procurar. Só você entrar numa dessas páginas aí que você vai ver. Os escândalos dentro da igreja. Isso vem de agora? Não vem. O pastor Caio Fábio fala ali que há 10 anos atrás acontecia, há 5 anos, e que agora a coisa está pior. Está pior? Claro que está pior. A tendência é piorar? A tendência é piorar. Aí eu fico pensando, cara, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, de que existe uma conspiração que vem do inferno para derrubar esses grandes líderes que estão dentro das igrejas. Entendam uma coisa, eu não estou justificando, não estou apoiando, eu sou totalmente contra, o cara tinha que ser preso mesmo, o cara tinha que ser desmascarado, mas é uma vergonha para nós, como igreja, a gente ter que ler esse tipo de coisa. Porque quem somos nós para julgar e dizer que esse cara, esse pastor que foi preso, eu acho que vocês devem lembrar, ele visitava presídios. Acho que vocês devem ter visto alguma coisa. Ele visitava presídios, ele fazia milagres lá dentro, pessoas se convertiam. Nós não temos competência e nem autoridade para dizer que aquilo que acontecia lá não era um dom de Deus para a vida daquele homem. A gente não sabe. O único que pode separar o joio do trigo é Deus. Então, o que, que a gente percebe? Que existe assim tanto lixo, tanta coisa ruim vindo para cima da igreja. E, sinceramente, eu tenho vergonha quando eu abro aquele Facebook e eu vejo notícia lá. Sabe? E é só coisa assim. Nós, como igreja, eu não estou dizendo que a gente tem que defender isso, mas eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Será que a gente tem mesmo que ficar divulgando esse tipo de coisa? Será? Quem não ajunta, espalha. Nós, crentes, nós somos totalmente desacreditados lá fora. Todo mundo olha para a gente e fala, ih, é evangélico. Vai fazer conta e não vai pagar. É ou não é? É assim que a gente é visto lá fora. Só que a igreja começa em mim e começa em você. E o que a gente não pode esquecer é que, do mesmo jeito que aqueles caras lá caíram, a gente também pode cair. A igreja precisa se levantar contra essas coisas. Sabe, eu queria até fazer um desafio para vocês mesmo. Vocês ficam tanto tempo lá no Facebook, eu vejo que vocês postam bastante coisa. Cada vez que sair uma notícia contra algum cristão, eu não estou falando que aquele cara lá, você está defendendo o que o cara fez, não estou defendendo nada, estou defendendo a igreja. A igreja estou defendendo. Cada vez que aparecer uma notícia assim, o desafio é, procura uma notícia de algum cristão que fez alguma coisa boa e posta lá. Posta lá embaixo. Porque a gente não abre o Face e vê aquele cara, aquele missionário que largou tudo que ele tinha dentro de casa e foi dormir na rua. Isso a gente não vê. A gente não vê aquele missionário que anda quilômetros para levar o evangelho. Esse tipo de coisa, crente não divulga. Ah, não, mas olha lá, o crente pisou na bola. Vamos colocar aqui, vamos postar. Gente, é o que eu falei para vocês. Quem separa o joio do trigo é Deus. Sabe, a gente tem que estar atento mesmo com essas coisas que estão acontecendo dentro da igreja. A gente, eu nem gostaria, sabe, de usar isso como referência, mas a gente, aqui dentro da Golgota, olha o que está acontecendo com a vida do Pipe. O Pipe é um líder. E não é só a Gólgota que ele influencia. Ele influencia muita gente. Se o Pipe cai, quem cai com ele? Só a Gólgota? É o que acontece com esses caras. Quando um cara desse cai, muita gente cai. Muita gente. Sabe? Não é à toa. Eu particularmente, às vezes eu penso que o diabo faz assim. Ele olha e ele escolhe. Eu vou pegar esse. Ele escolhe os caras que ele vai derrubar. Cara, é muito sério o que a nossa igreja tem vivido. Não estou falando nossa igreja, estou falando de reino. A gente precisa se levantar definitivamente contra isso. Vamos parar mesmo, gente, é sério. Vamos tentar divulgar o que a igreja tem feito de bom e fez, e faz, todo dia. Eu, sinceramente, acho que Jesus, ele não se indigna com essas coisas que ele vê. Ele não se indigna. Eu acho que ele se entristece. Eu acho que ele chora. Eu acho que ele... Cara, deve ser um sofrimento sem igual para ele, quando ele percebe essas coisas. Acho que ele pensa, olha o que a minha igreja está vivendo. Só que em nenhum momento, na palavra dele, ele enganou a gente. Por acaso, alguém de vocês já leu na Bíblia que a gente ia se converter e a gente ia para uma igreja que ia ser tudo 10? Sem problemas, sem hipocrisia, sem mentira, sem pecado. Essa igreja, existe isso? Isso não existe. Porque a igreja é feita por nós. Nós somos homens e mulheres sujeitos a todo tipo de erro, de engano, de mentira. Sabe? A igreja é um lugar onde as piores coisas acontecem, porque os seres humanos estão ali dentro. Então, eu creio que Jesus ele não se espanta com isso, mas ele se entristece. E quando a gente lê lá em Mateus, que ele fala... Então eles o entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. E mais para frente ele fala, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quantas pessoas você conhece que fala, cara, eu não vou em igreja. Não vou em igreja porque eu chego lá e a igreja é podre. O que eu vou fazer lá dentro? Eu escuto isso muito, muito mesmo. Mas eu tenho pena, realmente. Porque o que acontece? Nós, aqui como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Se você quer ficar perto de Cristo, fique perto da igreja. Porque se você se afasta da igreja, você vai se afastar de Cristo. Porque é impossível você viver lá fora sem uma igreja, sem uma comunhão na igreja. Porque é bíblico. Porque a igreja é a autoridade de Deus na terra. Ele instituiu isso. Amém? Então, o que a gente precisa fazer com tudo isso que está acontecendo? Todos esses escândalos, a primeira coisa é orar. A gente vai continuar tendo escândalo, mas a gente precisa se levantar e mostrar, sabe, o que a igreja tem feito de bom também. Porque a igreja faz muita coisa boa. Sabe, a igreja não tem só... coisa podre, não. Tem muita coisa boa. Eu imagino que quando que alguém vai divulgar que esse cara aí, que foi preso, lá na igreja dele, quanta obra social é feita? Quanto aquelas pessoas oram? Não. O foco agora é o cara que foi preso porque ele estuprou. O foco agora é o cara que foi preso porque mandou matar a mulher. O foco agora é o Marcos Feliciano que fica falando aquelas pérolas lá. Tá, cara, mas são cristãos. Eu não sei. Eu não vou julgar, não vou dizer aqui que eles não são. O que eu me chama, assim, sabe, a atenção nisso é que a igreja parece que ajuda. A igreja contribui para que a igreja seja cada vez mais difamada. Porque eu vou falar uma coisa para você. Quando você entra lá e você posta, sei lá, eu nem lembro mais, agora vamos ler um funk de Jesus lá, que eu, agora eu lembrei que tinha lá umas irmãzinhas fazendo desfile. Nossa, vocês viram isso lá? Cara, eu tenho vergonha. Eu fico pensando, quem que foi o crente que postou isso? Cara, essas coisas a gente tem que esconder. Não mostra. Não mostra. Porque dá vergonha na gente ver essas coisas. Eu tenho vergonha. Sabe? Não é, então vamos colocar a sujeira embaixo do tapete. Não. Não é isso. Sabe? É a gente começar a ressaltar o que a igreja faz de bom. O que a igreja tem de melhor. Porque a gente tem Cristo. O que aquele cara fez, ele vai pagar. Ele vai. Ele vai prestar contas daquilo. Mas a gente não vai ser colaborador. A gente não vai difamar a igreja. Muito pelo contrário. A gente vai orar, a gente vai se levantar e a gente vai dizer, aquele ali é uma exceção. Aquele ali não é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja começa em cada um de nós. Sabe? A igreja começa no meu caráter, no teu caráter. Quando Cristo coloca aqui na palavra assim, ó, lá em Marcos 7:20. Ó, agora eu vou ler para vocês o que que é a igreja. O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Esse aqui é eu, é você. Somos nós, cara. Sem Cristo, sem Cristo. E outra coisa, mesmo com Cristo, a gente luta com essas coisas também. Tudo isso aqui faz parte da nossa vida, do nosso caráter. A igreja é feita de pessoas. Pessoas são assim. Então, o que eu queria mesmo deixar assim, com esse vídeo aí, e para que a gente pare e pense, sabe, nas coisas que estão acontecendo mesmo. A gente precisa se levantar. A gente precisa acordar. A gente precisa parar de brincar de igreja. A gente tem uma promessa, né? A gente tem. Que é lá em Mateus 16, 18, quando Cristo fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que isso, até que isso aconteça, a gente vai passar por muita coisa. Muita coisa. E eu digo para vocês, nós como igreja, a gente precisa ter uma outra tendência. Quando a gente vê essas coisas horríveis acontecendo dentro da igreja, quando a gente vê o irmão falando, eu não vou na igreja porque lá só tem hipócrita, não sei o quê, não sei o quê, a gente tem que agir o contrário. É nessa hora que a igreja precisa da igreja. É nessa hora que a igreja tem que estar junto. Porque se nós, como igreja, se a gente deixar que essas coisas que a gente vê aí todo dia comece a minar a nossa fé, comece a minar a comunhão da igreja, o que que vai ser dessa igreja? Aqui está falando, o amor de muitos vai esfriar. Vai mesmo. Isso vai acontecer. Só que a gente precisa lutar com isso. A gente não pode deixar que isso seja parte, que isso tome conta. Amém? Então, eu quero muito mesmo que vocês assistam aquele vídeo que o Pipe postou no domingo passado. E eu deixo isso para vocês, sabe? Que quando vocês verem uma notícia ruim lá da igreja, vamos colocar uma coisa legal. Vamos postar logo em seguida, assim, uma coisa boa. É com essas armas que a gente tem que lutar. É com isso que a gente vai vencer. Porque se a gente entrar na onda dos crentes que entram lá e postam, olha aqui, olha o que que o irmão fez, e postar... Cara... Você está tirando pedra em você mesmo. Está mesmo. Sabe? Não é para isso. Não é isso. Eu acho que a gente precisa se posicionar de uma outra maneira. Tá, o cara foi preso, o cara fez isso, o cara fez aquilo, o outro mandou matar a mulher, mas olha aqui, ó. Olha o que a igreja faz. A igreja faz isso. Amém? Então, eu quero muito amanhã entrar lá no Face e ver um monte de notícia legal que vocês vão postar lá. Eu tenho certeza que tem, cara. E tem muita coisa. Só que essas coisas a gente não fala. Crente usa a boca para denigrir. Essa é a verdade. A gente não sabe usar a maravilha que é, que Deus nos deu, o poder que tem a nossa palavra. A gente sempre fala, vai denegrir alguma coisa. A gente precisa parar com isso. A gente precisa pensar que cada vez que você entra lá e você posta um negócio daquele ali, você está, cara, eu sou a igreja. É errado? É errado. Está errado? Está errado. Eu não sou a favor, mas eu não vou denegrir a imagem da minha igreja. Não estou falando de Gólgota, eu estou falando de reino. E a gente precisa parar com esse negócio. Ah, mas eu sou da Gólgota, eu vou, né? Eu sou, né, mauzão, então eu vou postar aqui. Cara, isso sabe o que, que faz parecer? Que a gente é um tremendo de um cara de pau que fica julgando os outros. A Gólgota não é diferente de nenhuma outra igreja. A Gólgota é o reino. A Gólgota é uma igreja dentro do reino. Então, que a gente realmente seja, sabe, a igreja. Que a gente busque isso. Que a gente volte a ser essa igreja primitiva. Porque é assim que as coisas têm que ser. Quando a gente resgatar essa imagem da igreja primitiva, eu tenho certeza que uma notícia dessa daí não vai abalar. Não vai, sabe? Mas, cara, às vezes você chega num lugar e o cara... Putz, é crente. Não, eu já ouvi de gente que não fala que é crente. Não fala, porque tem vergonha. Cara, está errado. A gente é crente, sim. A gente tem que falar. A gente tem que se posicionar. Nós somos a igreja. Aquilo ali não é a igreja. A igreja é o que você é dentro do reino. Amém? Quero orar, então, para encerrar. Pai, a gente quer te... agradecer, sabe, Deus, porque eu creio, Deus, que o Senhor traz essas coisas à tona para que a tua igreja acorde, sabe, Deus. Eu sei que nada, Deus, vai ficar oculto. A tua palavra diz isso e nós cremos nisso, Deus. Mas a gente quer aprender com tudo isso, Deus. Nós queremos ser, sabe, Senhor Jesus, uma igreja que seja realmente o sal nessa terra, Deus. Nós queremos nos posicionar contra todos esses escândalos, contra todas essas confusões, Pai. Queremos ser uma igreja que ama, uma igreja que abraça. Pai, em nome de Jesus, Deus, que isso comece em cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força. Eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos e cuide, Pai, de cada líder espalhado por cada igreja que tem nesse mundo, Deus. Para que eles sejam poupados, Pai, para que eles sejam protegidos, Deus. Para que o mundo, Senhor Deus, não venha roubar eles do Senhor, Deus. Pai, que a tua igreja se levante, Pai, em oração. Que a gente realmente seja igreja de verdade, Pai, sem religião, Pai. Mas com o evangelho na nossa vida, Pai. Que a gente viva cada dia, Senhor Jesus. Deus, que a gente aprenda a defender aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deixou a igreja, Pai. Que a gente aprenda a defender mesmo, sabe, Jesus? Que a gente tenha orgulho de dizer que somos crentes, Pai. Que a gente mostre com a nossa vida, Deus, que é maravilhoso, Senhor Deus, fazer parte de uma igreja. E é maravilhoso mesmo, Deus. Muito obrigada por essa igreja. Muito obrigada por todas as igrejas que o Senhor tem levantado. Por todos os missionários que o Senhor tem espalhado pelo mundo. Por todas as pessoas, Pai, que têm se posicionado contra tudo isso, sabe, Jesus? Que têm atacado a tua igreja, Deus. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai. Abre a nossa boca, Deus. Mostra, Senhor Jesus, aquilo que a gente tem que fazer. A gente quer fazer a tua vontade, a gente quer levar o teu nome, a gente quer ser espelho teu, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, nos dá discernimento, que a gente não caia, sabe, Senhor Jesus, na onda de ser, sabe, de entrar na onda da moda, sabe, Deus, que a gente realmente, Pai, sejamos sinceros de coração, que a gente se posicione por amor ao Teu nome, Pai. Honramos e glorificamos a Ti, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.